mil réis, soldados, coronéis. Padim, Padim, Cícero, ilumine seus fiéis. Eu sei, tem energia elétrica da ilha do Sarney. É lei, faz o caminho nas cidades vizinhas. Luz, só de lamparina, saga cega nordestina. Altas patentes desfrutando dos prazeres, apesar dos pesares. Ser enterrado vivo não é novidade. De sede, fome, cansaço, o moleque desmaia. Norte, Nordeste, dois Brasis. O da pobreza e o das praias, escolhe o seu. Sonho no sopro seco, medonho, tristonho, toma estrada. De faces tão ressecadas, poeira cega se abrindo na solidão, repartindo, partindo vazio do nada, do nada. O homem que venceu na cidade grande. A gente quer tudo de bom para as quebradas.